Vou conversar agora aqui na CBN com o Ivair Hoffmann, ele que é auditor fiscal da Receita Federal do Brasil aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Ivair. Oi, bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes. Temos já chegando este período de declaração de imposto de renda que, para muita gente, apesar de todo o avanço que tivemos nos últimos anos com relação a software, enfim, informação, para muita gente ainda é um tormento esta época do ano. O que é que temos de mudança para a declaração do imposto de renda da pessoa física 2014 na comparação com o ano passado? Sim, veja só, na verdade as regras em geral não mudaram muito. Nós tivemos aí pequenas alterações em relação aos valores, né? Falando então primeiramente da obrigatoriedade, né, agora para 2014, quem são as pessoas que estão obrigadas a apresentar a declaração? O parâmetro principal, pessoas que receberam no ano de 2013 rendimentos totais superiores a R$25.661,70. Então, R$25.661. Além disso, pessoas que receberam rendimentos isentos, por exemplo, rendimentos sofridos através de indenização, algum tipo de indenização pago, acima de R$40.000 também estão obrigadas. Pessoas que trabalham com atividade rural e têm obtido rendimento superior a R$ 128.308. Ainda pessoas que em dezembro passado, no dia 31 de dezembro do ano passado, tinham acima de R$ 300.000 em bens. Também pessoas que trabalharam que operaram com bolsa de valores. Pessoas que tenham passado a condição de residente no Brasil. Essas são as principais hipóteses. Então, todas essas pessoas, né, além das hipóteses até previstas na legislação, menos relevantes. Então, essas pessoas todas estão obrigadas a apresentar a declaração neste ano. Já as pessoas que não estão obrigadas a prestar a declaração do imposto de renda, há também aquela questão da declaração de isento. Como é que funciona também essa parte? Bom, a declaração de isento, na verdade, ela foi abolida já há 3 anos. Ela não mais existe. Então, as pessoas que não se enquadrarem nessas condições de obrigatoriedade, elas já não têm a obrigação de apresentar a declaração de isento, porque ela é uma decorrência, a isenção acaba sendo decorrente, então, da própria não apresentação, da não obrigatoriedade de apresentação da declaração de imposto de renda. Então, ela não mais existe, as pessoas não precisam se preocupar. Quem não se enquadra numa dessas situações, não precisa apresentar nenhum tipo de declaração para a Receita Federal. Você citou a questão de rendimentos tributáveis, cuja soma foi superior a R$ 25.661. Como rendimentos tributáveis, o que é que se encaixa neste conceito? Sim. Bom, os rendimentos tributáveis são a ampla maioria dos valores que são oferidos pelas pessoas, né? Isso vai desde os trabalhadores, né, que tenham recebido salários, né? Os salários se enquadram nessas modalidades, aluguéis, rendas, enfim, a grande maioria das verbas que a pessoa recebe, que as pessoas recebem, acabam se enquadrando. Normalmente é até mais fácil entender o que não é, né? Então, por exemplo, nós temos situações em que há a tributação exclusiva na fonte, como, por exemplo, rendimento de aplicações financeiras. A pessoa tem um rendimento uma aplicação financeira no banco e esse valor já acaba sendo tributado pelo próprio banco. Então, esses valores não mais serão submetidos à tributação, eventuais juros que a pessoa ganhou, ganhos oferidos então nessas aplicações financeiras. Como eu falei já, indenizações, por exemplo, são isentas. Então, agora, de resto, praticamente todos os valores que as pessoas oferem, né, no dia a dia, né, que elas acabam, o dinheiro que as pessoas ganham, acaba se enquadrando como valores tributáveis, então eles estão sujeitos à tributação e precisam ser somados para fins de verificação da obrigatoriedade da apresentação da declaração. Neste ano de 2014, mais uma vez, a tecnologia, ela registra alguns avanços quanto à declaração do imposto de renda. Em quais plataformas o software de declaração estará disponível? Sim, nós estaremos disponibilizando, a Receita Federal estará disponibilizando agora já a partir do dia 6 de abril, que é justamente o início do prazo, de quinta-feira logo após o carnaval vai estar iniciando-se o prazo para apresentação. E então já estará disponível no site da Receita Federal o programa gerador, né, hoje o pessoal chama de PGD, ou seja, é o programa que vai ser baixado pelas pessoas em ambiente no computador desktop, né? A pessoa baixa ali o programa e já pode fazer o preenchimento da declaração. E a transmissão pode ser feita, nesse caso, através de um programa também disponível no próprio site da Receita, chamado ReceitaNet. mas as pessoas também terão a possibilidade de fazer a sua declaração através de smartphones, né, e tablets. Né? Então, o programa MIRPF, ele estará também disponível, né, no site da Receita Federal e poderá ser baixado, então, para esses aplicativos, tablets, smartphones, e as pessoas poderão fazer, né, ter essa facilidade de fazer, então, a declaração também através desses dispositivos. Algumas situações pontuais de contribuintes não poderão fazer. Contribuintes, por exemplo, que operaram em bolsas de valores. Né? Então, essas pessoas, o aplicativo em smartphones e tablets ainda não comporta essas operações. Então, há algumas restrições, mas a ampla maioria dos contribuintes, a partir desse ano, já podem fazer a declaração também através desse aplicativo MIRPF, através dos smartphones, então, e dos tablets. Uma grande dúvida que muitas vezes as pessoas têm é com relação a, enfim, pontos que você inclui na declaração, como a questão de planos de saúde, atendimento médico, gastos também com educação. Como é que a Receita vai fazer também para fiscalizar a veracidade, enfim, se está correto aquilo que foi informado pelo contribuinte? Sim. Veja bem, a Receita Federal, ela acaba recebendo informações das mais diversas fontes, né? Uma dessas fontes, por exemplo, é a DMED, que é uma declaração que é entregue por operadoras de plano de saúde, por clínicas, enfim. E essa declaração, essas informações recebidas, acabam, então, posteriormente sendo cruzadas com as informações que são fornecidas pelos contribuintes nessa época da declaração de imposto de renda. Então, o registro de valores superiores, né, àqueles que foram efetivamente incorridos, né, em tratamentos médicos, odontológicos, enfim, ou mesmo a apresentação de despesas inexistentes, acaba ocasionando, então, a retenção desses valores em malha. Essa pessoa vai ser chamada a apresentar a comprovação dessas despesas, e não havendo essa comprovação, naturalmente essa pessoa vai ser autuada, ela vai sofrer uma fiscalização, né, vai responder por multas, né, multas de pelo menos 75% do valor do imposto, além do imposto, né, que deixou de ser pago, atualização monetária e também juros. Então, isso acaba sendo bastante oneroso para o contribuinte, e por isso mesmo é um comportamento totalmente indesejado, né, que realmente não compensa, porque os meios de rastreamento, né, de cruzamento de dados da Receita Federal atualmente, eles são bastante eficientes, né? Então, o contribuinte precisa ficar atento até mesmo com erros, né? Que eventuais erros também podem ocasionar essa situação da pessoa cair em malha. Então, na hora de passar os valores, na hora de inserir os dados referentes a valores, seja com despesas de educação, seja com despesas com dentista, com médicos, enfim, tomar bastante cuidado, revisar para que os valores sejam realmente os que constam nos recibos médicos, sejam os autênticos. E é neste ponto que eu vou entrar com você agora aqui, com relação à própria questão da declaração retificadora. É preferível que, por exemplo, mesmo a pessoa não tendo as informações, ela consiga enviar a declaração dentro do prazo previsto e posteriormente enviar uma declaração retificadora do que deixar de declarar dentro do prazo, por exemplo? Sim, veja só, é evidente que o desejável é que a pessoa já faça essa declaração já com todos os dados corretos, né? Até porque essa pessoa vai ter, no caso desse ano, um prazo um pouquinho menor, normalmente são 61 dias. Esse ano serão 56 dias que a pessoa vai ter para fazer essa declaração. Então, é o tempo mais do que suficiente para a pessoa fazer. Mas, em algumas situações, pode haver dificuldade de receber algum tipo de comprovante, da pessoa não ter em mãos, ainda que nesse prazo final, todos esses comprovantes. Nessa situação, sim, é desejável que a pessoa faça, então, a transmissão a tempo, né, dessa declaração, porque se ela fizer isso com atraso, ela já vai estar sujeita a uma multa mínima de R$165,74 pelo atraso na entrega. Né. Então, nessa situação, se a pessoa verificar posteriormente que errou, né, ou não tinha em mãos algum documento ainda, ela poderá apresentar a retificadora. Essa retificadora, ela vai substituir integralmente a declaração original. Então, é uma solução para aquela pessoa que eventualmente errou, né, ou então que por alguma situação excepcional não tinha ainda no momento da transmissão da declaração de todas as informações. Nós temos que ir na sequência agora ao repórter CBN Rede Nacional, mas antes, Ivair, eu lhe pergunto primeiro a respeito do prazo final e também o endereço aí para quem quer tirar dúvidas, enfim, aquele tira dúvidas que a Receita costuma montar a respeito da declaração. Perfeito. Nós teremos aí o prazo final, vai ser o dia 30 de abril. Este ano é importante a gente destacar que as declarações poderão ser transmitidas apenas pela internet. Até o ano passado, também a declaração podia ser apresentada nas próprias unidades da Receita Federal, em disquete ou qualquer outro meio mídia removível, né? E também, até o ano passado, poderiam ser entregues as declarações na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. A partir desse ano, somente pela internet. Nós vimos que 99% das pessoas já faziam, é muito mais cômodo fazer de casa, enfim, do trabalho, através da internet. Então, já estava realmente em desuso disquete ou até mesmo trazer a informação para a Caixa, para o Banco do Brasil, aqui na Receita com pendrive, é uma coisa que tinha caído em desuso. Somente uma situação excepcional, que é a questão da situação de pessoa que tenha eventualmente tido algum familiar morto, né? Então, no caso, o espólio, chamado espólio, o representante desse espólio ainda terá que fazer essa declaração em mídia removível e entregar somente aqui na Receita Federal. Então, é uma situação bem excepcional. Então, a regra, somente através da internet, e o prazo final é 30 de abril até as 11:59:59, então no dia 30 de abril encerra o seu prazo para a apresentação da declaração. Endereço na internet, receita.fazenda.gov.br. Ivair Hoffmann, muito obrigado pela participação aqui na Rádio que Toca Notícia. A gente agradece o espaço e estamos sempre aqui à disposição. Bom dia a todos.